Atlântida, Atlântida, Atlântida. Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PB. Adoro ser âncora do PB. Péssimo trabalho. Péssimo trabalho. Até hoje foi péssimo. Agora, para mudar, para melhorar, é um presente que eu me dou. Me candidato, me disponho a você. Me abro para você que quiser se aproveitar dessa minha abertura para fazer um programa mais colorido, mais maravilhoso, mais chique, mais global, com Nanine, com o cast da Rede Globo. Presente que eu me dou, tá aqui, me colocando à disposição. A minha careca toda sua. Tô à disposição. Você pode fazer o que quiser comigo. Você é o âncora, o melhor âncora de todos. Eu sou um âncora que ancoro só na costa italiana. É um presente que eu me dou, melhor âncora da história. Meu número, 024. Vote em mim. Vote em mim. Ótimo eleitor, péssimo amigo. Você é um ótimo ouvinte, péssimo eleitor. Meu número 024. Pra mudar, pra ir pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Chega de ir pra frente, agora o negócio é ir pra trás. 024. Neila Torraca. Ótimo, adoro, adoro. Bah, meu, aqui, ó, bota na minha aí esse negócio, saca? Bah, aqui, ó. Cara, tô de saco cheio desses caras aí, meu. Tá, tem que limar eles tudo, meu. Ah, cara, bota na minha. Cinema, viagem, essas coisas, tudo, turismo, né, meu? Ah, vou acabar com essa ladainha aí, meu. Pá, tô de saco cheio desse troço, cara. Aí, meu, girimão na cabeça, louco. Valeu, meu. É isso aí, se liga aí, pra você que quer ter uma voz ativa da comunidade, na ancoragem do PB, é só votar em mim. Guri, tá ruim pra todo mundo, mas pode ficar pior. Para mudar, pra melhorar, vamos juntos, guri. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, 1 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos com Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija, e Lojas Colombo. Você pode, você merece. Como estão os amiguinhos do Pretinho nesta quinta-feira? Fala aí, Everton Cunha. De Porazinho! Boa tarde! Que maravilha! Fala, Maurício Amaral! E aí, bicho? Bicho, que beleza! Fala, Marcos Bianchi! Tamo aí, né? Tudo certo, tudo beleza! E a estrela móvel deste Pretinho Básico é o Homem Galpão Criolô! Neto Fagundes! Deixa o cara falar, mano! Tá genei num momento especial como esse, né? Fala, meu compadre! Grande Alexandre. Que bonito aquele hino ontem, hein, compadre? Hino Rio Grandense, no Beira Rio. Cara, o que, que era aquilo? Eu chorei. Olha, quando eu te vi na cabine lá cantando o hino com a família Fagundes do lado, eu chorei. Confesso que eu chorei. É, como disse o Pina, Tava tão ruim assim, quando a gente ganha, é muito bom, né? Porque a gente corre o risco. É. Junto com o time, isso aí. Tu corre o risco de chegar lá, botar a tua cara e o cara dizer: ah, o cara veio aí no dia que nós perdemos a Libertadores. Isso aí. Hoje, graças a Deus, tá tudo muito bem. Pude estar lá com o pai, né? Que acho que o principal de tudo pra mim é estar ao lado do meu pai, que é um baita coloradaço. Que horas ele chegou em casa, teu pai? Ele chegou? Não, já? Chegou ainda, né? Pai, já chegou? Diz que ele chegou. Continuam as músicas, a bagre. Não, o pai tá, assim, radiando felicidade, né, cara? Eu acho que ele tava lá com os filhos todos ontem no estádio e isso é uma emoção mesmo, muito grande. Assim. Parabéns muito bom, a toda a nação colorada. Já e parabéns pela festa. Já o tio Nico hoje deve estar com a cabeça inchada. Valeu, tio Nico. Um abraço, só acontece. Tá bem, cara. Hoje é quinta-feira, 19 de... Ah, meu nome é Alexandre Fetter e nós somos a rapaziada do Pretinho Básico. Todo o meu prazer, por assim. Deixa eu tirar isso aqui pra gente poder se enxergar. Aí agora tá melhor. Assim ficou melhor. Tá melhor. Vamos juntos até as 2 da tarde aqui no Pretinho. Hoje é dia do artista de teatro. O desempregado. Que desempregado, cara. Isso, cara. Pô, o artista de teatro, cara. O ator de teatro, cara. O Rio Grande do Sul é um celeiro de belos atores de teatro. Eu quis fazer um concurso Banco do Brasil. Mais ou menos como a gente, né? Mais ou menos como a gente. É. Segundo o querido Arlindo Sassi, que está na revista do Diário Gaúcho essa semana, esse nosso trampo é coisa pra vagabundo, meu. Né? O Arlindo Sassi é um easy estudar, do Diário Gaúcho, né? É, o cara que não quis estudar. É, eu vou me permitir, com toda audácia... Eu vou discordar, me permitir discordar do Arlindão, cara. Porque, pô, é que eu e o Arlindo também casa para, né? Não, pô, a gente fica de noite aqui. Hoje a gente ia ser ator de teatro ou acabamos como acabamos aqui, né, velho? Ah, tá bom. Mas hoje também é Dia Mundial da Fotografia. Ah, e já é melhor. Hoje é Dia Mundial da Fotografia, então espalhe, especialmente você nas redes de relacionamento, onde pode postar foto. Espalhe fotos. Por todas as redes de relacionamento hoje. E você, sempre lembrando, menina, né? Ouvinte, mande suas fotos para bora@atlantida.com.br. É o programa de organização de relacionamentos. Estamos tendo bastante trabalho. Alternativa. Tô coordenando esse movimento aí, tá realmente, o pessoal tá com muitos problemas nos seus relacionamentos. Muitos problemas, né? Não fale em alternativa, começar a aparecer fotos de rapazes. Não é fácil, o relacionamento não é fácil. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Mais um carro cai no arroio dilúvio em Porto Alegre. E é só carrão, hein, Fede? Foi o modelo PT Cruiser, meu bruxo. De novo governo. De cor preta. O veículo trafegava nesta madrugada no sentido centro-bairro da Avenida Ipiranga quando perdeu o controle e saiu da pista entre as pontes da Avenida Salvador França. O Werner Schirmer. Entre as pontes daí. Tá com carro novo, então. Hein? O Werner Schirmer tá com carro novo. Ô meu, eu não sei se agora sempre vai ser ele. Qualquer um que cai. Pus, mais uma vez o Werner Schirmer. Mais um acidente, Werner Schirmer em Porto Alegre. Tu sabe que eu tava vindo pra rádio. Ninguém se feriu, tá, nesse acidente. Tava vindo pra rádio hoje de manhã e o Mauro Saraiva Júnior tava na Gaúcha, na Rádio Gaúcha, falando justamente sobre esse acidente, né? Aí o senhor tava se justificando com a Brigada Militar, dizendo, não, eu não tava aqui, na verdade, eu não tava dirigindo. Eu tava dormindo em casa, foi a minha mulher que bateu, ela se assustou e foi embora e eu vim aqui resolver a treta. Com totais sinais de embriaguez. Nossa, aplicou essa nos brigadianos. Mas assim, ó, no geral, o cara que caiu no arroio. Ó, vamos tentar bater a fotografia do nosso querido amigo, proprietário e motorista do PT Cruz. Colorado em festa, né, cara? É, vamos tentar bater a fotografia, não querendo ser injusto, né, mas colorado. Vamos combinar, né, que o arroio dilúvio tá sendo um baita airbag, hein? Ninguém morre quando cai lá dentro. Ainda bem, né, cara? Enfim. Os médicos. Não, mais uma aqui de ainda rescaldo da festa. Torcedor colorado morre durante confusão no centro de Gravataí, na Grande Porto Alegre. Brigada Militar informou que Daniel Soares Cierco, de 29 anos, estudante de direito, levou um tiro no pescoço durante um arrastão. Foi um arrastão no centro de Gravataí, começou um tiroteio generalizado e esse cara acabou... O que seria um tiroteio generalizado? Clichê jornalístico. A brigada chegou e alguns começaram a atirar. Bala pra tudo quanto é lado, Marcelo. Apedrejaram os carros da Brigada Militar, aí nessa confusão toda, quando foram ver, tinha um morto, que era esse cara aí. Putz, cara. Morreu também 32 gremistas do coração. Na contrapartida, ontem à noite, na Guete, tradicional palco de comemorações de conquistas futebolísticas aqui em Porto Alegre, ordem completa, nada se ouvia de bagunça, só cantos das torcidas e tudo mais, galera, inclusive, show de bola, parabéns, grande abraço a cada um dos mais de 20 mil torcedores colorados que estavam na Guete ontem à noite. Tinha o pessoal fazendo amor no parcão, foi um negócio bem solto, livre. Inclusive, assim, lá da Guete tem as imagens do Lelê na festa, Lelê de shake, é verdade, no Marcelinho. Bom Dia Rio Grande. Só de shake, né? Porra, não, detalhe, ao vivo no Bom Dia no Rio Grande. Ele não acordou pra ir no Bom Dia. Ele levantou cedo. Ele se manteve. Exatamente, cara. Os médicos residem. Bom, então, já que falamos dessas duas notícias envolvendo a noite de ontem, Internacional é bicampeão da América. Fica à vontade para falar do título do teu time, mas não embroma muito. Em 5 minutos tá bom. Notas da produção. Recebo da produção. Eu não quero falar nada, só o que eu li aqui entre os parênteses já disse tudo. Ai, não, mas é importante se falar na ordem, né? Ontem eu tava. A cabine que eu fiquei depois de cantar lá no Beira Rio foi ao lado da Brigada Militar. Uhum. E eles estavam comentando que realmente, assim, o comportamento da torcida, claro, aconteceram os incidentes de algumas brigas ali que acontecem no horror do jogo, né? Mas eles disseram assim que impressionante, cara. O número de pessoas pra organização realmente foi. Foi surpreendentemente demais. O cara falou pro índio, lá, tô com teu puff. Aí o índio se indignou. Tinha, aí foi tinha cima, aproximadamente né? 60, 70 mil pessoas ontem no entorno do Beira-Rio. Sim, senhor, não. Cara. 60, 70 mil pessoas. É que tu não tá acostumado com isso. Não, 60, lá, 70 mil lá, pessoas. Eu fui no entorno. Cara, tinha 53 mil dentro. Não, 53 tinha. Mil dentro. Piano, eu não quero número discutir oficial, contigo. 46 eu não quero discutir mil. Contigo, eu ele entendo a tua situação. Eu entendo a tua situação, Pianjas. Eu entendo a tua situação. Eu entendo isso. Eu gosto de ser mais tá, realidade. Então tá bem, entendeu? Eu entendo a tua situação. Mas tava muito bonito e eu fiquei emocionado de ver o Pelé. Nunca tinha visto o Pelé no mesmo ambiente oxigenal que eu. Assim. Obrigado. Então foi muito emocionante. Eu fiz uma trampalhada. E o Sobs, grande Sobs, amigo nosso. Filho. Estrela, hein, meu. Disse o seguinte, cara, antes do jogo pro Potter, disse assim, ó, cara, veste aquela camiseta que eu te dei que me dá sorte. E o Potter falou, vou vestir, tá nervoso? Ele falou, nem dormi essa noite. Se eu fizer um gol, eu te dou o meu iPad, que eu nem uso. Foi lá e fez o gol. Que beleza, Potter ganhou um iPad. Ganhou, então, o Bi da Libertadores ganhou um iPad também, que Potter. Maravilha, cara. Mas esse guri, ontem eu tava comentando com o Amaral aqui em off. Ontem, quando eu ouvindo na Gaúcha o Nando Gross dizer que o Alexandre não jogaria, deu em primeira mão informação, inclusive, obtida pelo Potter e repassada como? Ao Nando Gross. Por como que ele recebeu a informação? É. Por mensagem de texto. Ah. E aí ele repassou ao Nando Gross a informação, o Nando Gross liberou na Gaúcha, eu tuitei. Fui lá no Twitter e falei, Alexandre não joga, joga Sobs e botei aquela cerquinha ali dos... Jogo da Velha. O Jogo da Velha lá. Da Velha. Estrela. É Estrela, ah, predestinado. Impressionante. Estrela do guri, impressionante. Vocês viram que o Kaká cumprimentou os colorados também no Twitter? Kaká. Não vi. O Ronaldo também cumprimentou. Que legal. Um abraço. Eu vou largar o futebol a qualquer momento. Não, calma. Porque no intervalo próximo jogo, eu falo, não vou voltar, larguei. Os médicos residentes rejeitaram na noite desta quarta-feira a proposta do governo federal de reajuste de 20% da Bolsa Auxílio e decidiram manter a greve deflagrada no dia 17. Presidente da Azul diz que aeroporto Hercílio Luz de Florianópolis não comporta mais rotas. Ele diz que gostaria de investir em rotas diferenciadas para Floripa, mas o terminal da ilha é equivalente a um aeroporto de uma cidade de 100 mil habitantes nos Estados Unidos. Tá em reforma, né? O Hercílio Luz tem um projeto para aumentar e aumentar bastante. É um dos poucos aeroportos internacionais, assim, aeroportos de capital no Brasil que não tem aqueles fingers ainda. O que é finger? Uh-huh. Fingers são aqueles corredores que são acoplados que largam dentro da aeronave. Na porta do avião. Ah, o túnel? Isso! O túnel. Tu tem que ainda sair podemos naquela escadinha. Podemos falar em português ainda, cara. Pode ter que sair naquela escadinha, pega isso. Chuva. Pô, mas eu acho tão charmoso isso. É. Cara, sabe, descer na pista II. Do aeroporto e caminhar até o saguão. Quando desce lá, não tá chovendo. Não, Borel, o problema é quando tá chovendo. Como não? Eu já peguei voo com chuva em Floripa, as comissárias dando guarda-chuva pra cada um, guarda-chuva preto. Mas a Azul até muito hoje tempo que... A Azul há muito tempo que já atende aquele aeroporto de navegantes, né? É. Que é uma alternativa. Fica longe, mas é uma alternativa. Mas tem uma coisa que Floripa é boa, é em não fazer infraestrutura, não dar condição pro turismo. Assim. Se vende, anuncia em outdoor, em revista e diz, venha para Florianópolis, venha para Florianópolis. Aí o aeroporto é um negócio de 100 mil habitantes, uma cidade americana, como disse aí o presidente da Azul, as estradas são uma nojeira, no verão falta água para todo mundo, não tem onde estacionar carro em nenhuma praia, então é um negócio absurdo. Quem tá falando, perceba, amigo florianopolitano, é um cara que saiu daí e veio para fugido, é verdade. Nascido, criado. Mas saiu daí e veio para cá. Na Carmela Dutra, né? Aonde? Na Carmela Dutra. O que é isso? É a maternidade lá de Floripa. Mas ainda assim, Floripa é demais, né, cara? E por ser Porto tão Alegre demais... Porto Alegre é demais. Por ser, não, eu vou dizer que Porto Alegre nem é tão demais assim. Explica, não, mas Maurício, a música. Porto Alegre é demais. É que a ilha cresceu... Da Gaúcha. Cresceu como polo turístico muito nos 10 anos, né? E a ilha, a própria a administração não acompanhou isso, né? Fazer uns aterros ali, cara, aumentar a ilha. Uma boa. Vamos, já estamos comprando bastante. Vamos juntar areia. A ilha com fecha a lagoa ali, né? O engenheiro responsável, mano. Sérgio Naia, já está fazendo aí toda essa terra. De destaques comentados do Clique RBS, era isso. Vamos dar uma banda aí com o Marcelo e o Marcelino. É verdade, amigo Marcelino. É verdade, Marcelo. Bate aqui, Marcelino. Parabéns, Marcelino. É colorado. Eu não sou parabéns colorado. Parabéns pelo seu time. Eu sou Botafogo. Que emoção, hein, Marcelino? Hoje está com uma cara boa hoje, hein, Marcelo? Estou com uma cara boa. Estava na cobertura da festa. Colorada tá até às 6 horas da manhã. Fazendo festinha. É jornalismo, peguei tô várias fazendo imagens. Festinha. Cala a boca, Marcelino. Jovem de 19 anos leilou a seu bem mais precioso. O que, que será o bem mais precioso? O que será, Marcelo? O que será? Foi num canal de TV da Hungria. Ela não Hungria se faz muito jovem de 19 isso. anos leilou o seu bem mais precioso. Ela quer usar o dinheiro pra salvar a casa da sua mãe. Abre aspas, estou fazendo isso pela minha família. Disse a Miss Primavera. É Miss Primavera? É, Miss Primavera. A Miss Primavera quer dar as florzinhas. Coisa ruim não pra deixa. Galera. Jovem é preso nos Estados Unidos por deixar cueca aparecendo. Ah, não. Opa. Aí é verdade. Ele acabou preso depois que teria xingado. Depois que teria. Parabéns ao redator. Ele acabou preso depois que teria xingado o agente. Você está de ressaca, Marcelo? Eu estou. Tu tá muito Marcos. Tá brabo. Eu tô testando cê algumas está coisas. Ontem eu acompanhei o torcedor colorado na sua festa. É verdade. E fui testando os entorpecentes que eles estavam usando. É verdade. Para fins jornalísticos apenas. A gente está notando, Marcelo. O incidente ocorreu em Indianápolis, no estado de Indiana. Aos 37 anos, um britânico foi preso pela... Como é que é 73? 73ª. Tu não fez jornalismo, obrigado, não sabe falar? Marcelino, isso aqui é bobagem, isso aqui. Isso aqui é bobagem. Bobagem não, tá na notícia, tem que ler, Marcelo. Após roubar uma loja com uma pedra. Roubou com uma pedra? Uma pedra. A pedra da... É o método mais antigo, né, de se roubar alguém. Ao todo, ele já pedrada. Compareceu em 96 audiências em tribunais. 96 audiências em tribunais. Tá melhor que o tribunal na TV. David Fairbairn. Foi considerado a 2 anos. Como é que é o nome dele, Marcelo? Meses. Foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão. Meio... Hoje tá meio com. Tá meio Neila, tá meio Marcos, tá meio. Teleprompter tá muito rápido. Marcelo, hoje tá muito rápido. Coisa. É verdade, imagina. Tá bem louco. Tá me faltando a voz. Isso aí é porque ele tomou uns tiros. Ele é torce Figueirense. Ele tomou uns tiros essa semana. Justamente. Imagina se é o Havaí. É só América. Que se sagra bi da Libertadores. Jornalismo é isso aí, querido. É verdade. Obrigado, Marcelo. Abraço pro Cabrini. Valeu. Verdade, abraço, Cabrini. Brilhe. Vamos ver, Mr. P, vamos ver, Mr. P. Sabe que ontem eu ouvi uma frase de um gremista extraordinária frase, cara. De um gremista ontem à noite. Ele disse o seguinte, ó. Eu não sei se quero que a noite acabe logo ou que o dia não amanheça. Ah, muito bom. Que baita indecisão frase. Da vida, hein? Que baita frase. É, cara, tu sabe que em momentos desses a gente se coloca a pensar, né? E se permite abrir esse assunto e dizer, cara. Eu li tanta coisa, especialmente no Twitter ontem à noite e hoje pela manhã, de gremistas, cara, que enfim, né, se sentem agredidos, se sentem magoados, se sentem feridos no seu orgulho pela conquista do co-irmão, que é impressionante, cara. Eu fico pensando, cara, será que vale tudo isso, meu? Um cara que se presta a ser seguidor de alguém no Twitter por entender que aquele cara, sei lá, deixa uma mensagem legal ou coisa parecida... Vai lá e agride, jura de morte, diz eu vou te pegar, teu sonho vai acabar. Que isso? Ah, isso é demais. Deixa eu falar o D'Alessandro com o caixão do Grêmio. Ou seja, a festa não é só colorada, a festa tem um pouco. D'Alessandro tava com o caixão do Grêmio. Bom, não vai nunca mais jogar no Grêmio. Nunca vai jogar no Grêmio, é que nem o Hugo. O D'Alessandro não venha jogar no Grêmio. Boa, KG, boa, KG. É uma pena que o D'Alessandro não esteja aqui, né, pra dar seu depoimento. Que sorte que deu o D'Alessandro tá dispensado hoje. Mas tu sabe que a torcida do Inter tava com, como é que chama aqueles negócios promocional que é a figura do cara, assim, display, de papel, display, não pode ser. Tem o da Tânia Carvalho lá na casa com o display lá na guete, assim, o D'Alessandro. Muito engraçado, cara. Mandar um abraço pra quem eu encontrei lá ontem no estádio, Lenço Colorado, a rapaziada que se apresentou lá, pro pessoal da DTG, né? É o Nego Lenço. O Arthur, de 6 anos, tava lá no Beira-Rio, o pai dele deu a volta no Beira-Rio pra vir torcer com o filho lá e comemorar o bicampeonato da Libertadores. E a Nath e a Ana do Ateliê de Imprensa, beijo aí. Mas obrigado. É isso aí. Só pra não deixar esse assunto aí, eu acho que realmente tem essa parte folclórica que é muito legal da flauta, né? E as pessoas confundem muitas vezes isso. Tu não precisa agredir fisicamente, mas a flauta é parte, o cara que tá tomando a flauta, ele também sabe que aquilo é uma flauta. Então, tem esse folclore do corpo. Tem que ter a flauta, tem que ter a deitação, mandar uma mensagem. Tá. Agora, o cara prometeu que nós aqui em Porto Alegre, especialmente em Porto Alegre, nós vivemos uma situação atípica. Mas assim, é a minoria. É uma doença, né? É a arrogância do gaúcho. Mas é a minoria que é doente, cara. Eu, por exemplo, assim como a grande maioria dos gremistas aqui dessa mesa, nem assistiram o jogo, cara. Era um momento dos colorados, dos co-irmãos, entendeu? Era um momento de vocês. Então, o que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso. Já fui bicampeão da América, parabéns ao Inter, que é bicampeão da América. Parabéns ao Celso Roth, um cara que eu tanto falei mal aqui quando treinava o meu time. Parabéns, Celso Roth, conseguiu levantar essa taça. Parece que pro Mundial o Silas tá vindo pro Inter. E é isso, cara. A festa é colorada, nós temos um estado tetracampeão da América agora. É tetra! Ô, meu, antes de passar a palavra ao Mr. P aqui, só deixa eu anunciar um bug clássico no Twitter. Todos os usuários do Twitter estão com zero seguidores e zero seguintes. Posso falar o que eu quiser, então. Pode falar o que quiser. Ninguém vai te ler, tu não vai ler ninguém. Ou seja, deu um bug total no Twitter. Um abraço pro Rafael Malenotti também, que tava enlouquecido no campo. Eu não sei se pode. Isso tinha que prender o Rafael Malenotti. Não sei se é permitido. Não prenderam até agora. Algumas pessoas podem estar lá causando e o Ico Thomas também tava lá, incomodando o Rafael Soares. E olha, só pra não dizer que ele não comenta aqui, se bem que o bola nas costas depois, mas a partida entre Avaí e Santos estava espetacular ontem à noite. 1-0 pro Santos. Foi a partida que nós assistimos, que eu assisti eu pelo menos. Assisti, que né? Baita jogo, cara. Fiquei e o Avaí tem um bom time de futebol. Versus alienígenas. Boa, Pia. Manda bala aí, então. Vamos lá. Daniela mandou um e-mail dizendo o seguinte: Pretinhos, me chamo Daniela, sou de Orleans, Santa Catarina, e gostaria que, se possível, vocês lessem este e-mail no PB das 13, é o único horário que podemos ouvir. Se possível, também que vocês mandassem um beijão pra minha irmã Denise. Ela tá fazendo aniversário dia 19 de agosto. É hoje. Hoje. Nossa. Oh, Denise. Hoje. Parabéns. E pra mim também. Eu, Daniela, porque sou gêmea. Malandra! Perfeito. Estamos completando. Quanto aniversário dela? Estamos completando 23 anos de idade. Queria dizer que acho o máximo ser gêmea. Somos muito unidas. Às vezes tenho a impressão que temos o poder de ler o pensamento uma da outra. É sério. Mas pode ter gêmeos em dias diferentes, né, cara? Um nasce 23h59. É isso. Aí o outro demora uns 2 minutos pra nascer. Ele já pode nascer no outro dia. Será que tem isso, né? Deve ter, cara. Deve ter. Pode ter gêmeos de signos diferentes, então, também. Pode também. É verdade. Bah, mas é raro, né? Mas alguma vez aconteceu. É raro e não tirar os dois, né, cara? E aí, KG? Só que nós estamos falando de irmãos, eu achei legal também que esses dias no pijama entrou no ar um garoto que... O irmão dele tinha a mesma idade que ele, porque é uma diferença de... A mãe engravidou 3 meses depois. Espetacular, né? Tu completar 14, era o caso dele. Ele completou 14 anos e o irmão dele 14 anos também. Quer dizer, durante um tempo os dois vão ter a mesma idade e não são gêmeos. Eu conheço uma família de 4 caras que aconteceu mais ou menos isso aí. O primeiro irmão tem 29, o segundo tem 31, o outro 33 e o outro 34. Família Marley, né? Família Marley. também. Me acho engraçado quando acontece aí do tio. Aí a profissão da mãe é profissão grávida. Quando, às vezes, o tio é mais novo que o sobrinho, né? Ah, é muito engraçado. Isso também é engraçado. Alguns tipos de malandros. Quem mandou foi o Kurt Jr. de Floripa. Malandro é o cavalo que se faz de marinho pra não puxar carroça. Malandro é o canguru que já nasce de pochete. Compra o dólar, vendo o dólar. Malandro é a vaca que já nasce malhada pra não fazer academia. Academia. Que era o sonho do Pianges, nascer malhado. Mas eu nasci malhado. Né? Então, não precisava fazer. E melanina, né? Malandro é o pato que tem os dedos colados pra não ter frieira ou pra não usar aliança. O né? Homem do fundo do mar também, né? 1978. Já chegou. Malandro é a tartaruga que vai pro carnaval com a casa nas costas. Malandro é o gato que mora no telhado pra não pagar aluguel. Malandro é o ovo que já nasce sem perna pra não levar rasteira. Malandro é o morcego que é feio, mas sabe voar. Malandro é o caranguejo que anda de lado pra tirar o da reta. Anda de ladinho. Malandro é o peixe-boi que se faz de peixe pra não virar picanha. Malandro é o papagaio que vive falando asneira e os outros ainda acham bonito. É verdade mesmo. E finalmente, malandro é o dono da sauna que ganha vida com o suor dos outros. Esse é malandro. Fala, meu compadre! Fala, compadre! Tá bonito esse óculos, hein, compadre? É nóis! Pois é, cara, eu vou ter que ficar de óculos uma parte do dia hoje, se vocês não se importarem. É promessa? Não. Necessidade. Outro cara que tava no estádio ontem foi o Estevão, né? Estevão. Tavares, da Fresno. Ah, o Tavares. Tava o com o Max. Também. Tava com o Max, um dos que ganhou o Big Brother, né? Acho que o anterior, né? É verdade, nossa, verdade. Ah, eles estão juntos agora? É. Sim, não, estavam juntos como amigos. Lá, né? Eu não sei encontrar. Eu encontrei também ontem o meu amigo jornalista e grande sucesso do jornal e da televisão do Rio Grande do Sul, Marcos Pianges, passeando com a sua manta colorada lá. Manta? Amante colorada? Era a Toyota. Amante colorada? Amante? Amante? Não, manta. Não, cara. Não confunda. Viu como é bom complicar os outros, Marcos? O nego velho conversando no bolicho com seu compadre, contando sua última pescaria. Deus o livre. Contou que numa noite já meio chumbiado na beira do açude, tava pescando e acabou a isca. Aí ele pensou, mas agora, querido, não posso mais chegar em casa sem peixe. A nega velha pensa que eu já não tô mais bom de vara, né? Nisso ele olhou pro lado, no meio da moita tinha uma cobra com um sapo na boca. Opa! Decidiu pegar o sapo pra fazer de isca, mas não queria matar a cobrinha, né? É, isso aí, né, velho? Daí teve a brilhante ideia. Pegou um litro de canha, virou na cabeça da cobra. Oh, beleza. Ela largou o sapo e saiu, serpenteando pra dentro do mato, né? E ele continuou pescando com aquela isca. Dali a pouco sentiu um cutuco na perna, assim. Olhou pra baixo, adivinha quem era? Opa. A cobra, querido, com outro sapo querendo trocar por cachaça. Gustavo Teixeira de Charquelas. Teixeira! Fala, pequeno Porã. Daí em plena luz do dia. Opa, cara. Isso é uma piada, Porã. É uma piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Escola de Artes Marciais do Dido! Taekwondo Dido e Kung Fu Dido! Muito abraço pra galera da G10 que tá em festa hoje aí, galera. Pô, essa piada aqui também vai pra um grande amigo meu, Ras Bernardo, que hoje está em Porto Alegre pra tocar no Opinião com o Produto Nacional a partir das 10 da noite. Um dos pioneiros do rap no Brasil. Aí, Ras, não pode esquecer, Ras. O ex-vocalista do Cidade Negra, né, cara? O primeiro vocalista do Cidade Negra hoje no Opinião, tá certo? Mas faz tanto tempo que ele nem se lembra, né? É, verdade. Tá lançando um disco novo, Jaya Luz. É mesmo, cara. É isso aí. Cara, deixa o cara falar do serviço do show, cara. Se tu não gosta de rap, tem um monte de gente que vai gosta tá de rap. Esse é o meu papel, cara. Vai tá lotado o show do cara, entendeu? Esse é o meu papel. O cara vai estar sendo... Agora vai, né? Sendo o quê? Esqueceu? Com a banda Produto Nacional, outra grande banda de reggae. Aonde que é hoje, Porã? No Bar Opinião. Muito obrigado. Viu como tu complica a coisa, Maurício? Todas as comidas, todos os aperitivos Opinião hoje defumados. É, isso aí. Ô, Porã, só deixa eu aproveitar. Falando isso, faz tempo que eu tô para te perguntar. E a Imperadores, cara? A Imperadores já tem um samba novo. Já foi escolhido o samba do Imperador pro próximo carnaval que... Esse melhora um pouco a colocação, né? A história, né, de Santa Maria, tá? Esse entrou lá... Daí, cara, em plena luz do dia, na saída de um famoso shopping center, um índio alto, forte, armado com arco e flecha, aborda uma senhora. Adoro índio. Se não der bolsa pra índio, mulher morre. A mulher apavorada entrega a bolsa. Se não der celular pra índio, mulher morre. Aí a mulher entrega o celular. Se não der brinco pra índio, mulher morre. A mulher tira os brincos e no auge do meio solta um pum. E aí índio fala: se não der buzininha pra índio, mulher morre. Índio quer buzininha. Vocês lembram? Acho que era, não sei que programa era da Globo, mas acho talvez que seja ou fosse até no Zorra Total, que tinha o Paulo Cala Silvino a boca, e mais um outro que eles faziam o passinho pra frente. Pezinho pra frente, pezinho. Era o Paulo Silvino e o cara que fazia o seu peru. O seu peru, é verdade. O Paulo Silvino não precisa fazer nada. É demais o Paulo Silvino. Seu peru que é o dublador do Alf. Do Alf morreu o seu peru? Não, meu peru tá legal. Seu peru morreu. Seu peru morreu, cachê. Seu peru morreu. Seu peru não morreu. Acho seu bravo. Peru morreu. Olha, ele é dublador de um monte de... Vários ele perus é morreram, querido. É salsicha. Entre eles o Alf, né? O Alf. Scooby-Doo, é salsicha. E atenção, você que busca um apartamento ou casa nova com qualidade e condições vantajosas. Já começou o Salão Top Imóveis Goldstein e Cirela, o feirão que reúne em um só lugar os melhores e as melhores ofertas residenciais de Porto Alegre. Canoas e Novo Hamburgo também. São apartamentos de 2, 3 e 4 dormitórios. Imagina o cara morar num apartamento de 4 dormitórios, velho. É, amigo. E casas em condomínio. Imagina morar numa casa, num condomínio fechado aqui, só Porana. Só Porana. Só Porana, uma casa num condomínio fechado, com vantagens. Uma modesta casa. Vantagens top, exclusivas mesmo. Entre elas, o seu imóvel ou carro como entrada, isenção de condomínio, pagamento da sua mudança. Ou seja, vai te mudar e a Golsa você paga a mudança pra dia ainda. Paga todo o transporte de geladeira. Exatamente, tudo, a mudança. É, mudança o nome não disso. Não preciso nem carregar, nem encaixotar meu livro. Nada. A Golsa Cirela vai lá e banca a tua mudança. Entrada dobrada, preços imperdíveis e muito mais. Corra, porque esta oportunidade é por tempo limitado, até o dia 22 de agosto, domingo que vem agora. Visite a central de vendas no Jardim Europa, ao lado do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, ou ligue 0-3433-7000 ou acesse o regulamento completo no site Cirela Sul com Y, cirelasul.com.br. É o salão Top Imóveis aqui no Pretinho. Tá mais barato se mudar do que ficar em casa, rapaz. Aí é tudo pago. É? Tá mais barato o cara se mudar do que ficar em casa. É verdade, cara. É verdade. O cara se muda, tudo pago pro cara, entrada é dobro. Pô, uma mudança de residência, uma mudança de imóvel é um marco na vida, né? Legal. Mesmo que tu saia de um aluguel pra outro aluguel, ou especialmente do aluguel pra conquista da casa própria. Eu já me mudei 10 vezes. É mesmo? Pô, é tu e o Renato Russo, então. É um fenômeno, né? Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Ano passado fui para... estou no meu 10º endereço. Legal é que largou 9 mulheres nos endereços anteriores. Sempre abandonando a família, mano. Ah, e outras coisas que eu não posso te contar também. Opa! Aí, ó, complicou, hein, Maurício? Largou além de mulheres. Largou além de mulheres também outras... outros rapazes. Muito obrigado por ter complicado, assim. Maurício Amaral. Rapazes. Tá louco, cara. Não, tô aí, ó, mensagem que vem lá da Imperadores do Samba. Aí, meu bruxo, desafia esses caras aí pra tocar e deixa bem claro que vamos ser campeões. Boa! Desde os tempos, desde os tempos arremotos. Vem comigo, Imperadores! Nossa, fuga aí! Vamos, Renato Botelho! Yeah, o Estado e a população. Só índio e vamos pro Acre olhar as estrelas e fazer amor. E nunca, e nunca ninguém viu que nem se saci no canto do Brasil. Eu não nasci hoje, nunca ninguém viu. Grande abraço aí, obrigado pessoal da. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Marcola, faz um favor pra mim, bota a temperatura em 18. Ah, a tá bicha que trabalha antes aqui, que prefere 22 graus. É o anãozinho aquele, né? O anãozinho, aquele bichinho. Eu tô com calor. É, porra, eu tô suando aqui, mano. É por causa dessa touca. 22 aí. Graus, 8 pessoas dentro do estúdio. Achei que era o meu sobretudo que tava vendo calor. E aí, galera, quero anunciar nos classificados o meu skate. É um semi-long, tem um ano de uso e está em bom estado. As rodas são Kryptonics de 70 milímetros. Os rolamentos são da marca gringa Speed Demons. Nossa, e os trucks... Credo. Os trucks... Adoro um semi-long. São nacionais e não estão gastos. Os gastos que você terá ao comprar o skate serão o seguinte: a troca da lixa, que se desgasta, obviamente, com determinado tempo de uso. É, pois bem, vendo o skate por R$300 e sem esse migué de parcelar, o bagulho é à vista. Ah, é? Um skate com essas características pode custar mais de 600 pila na loja. Interessados no skate, envie e-mail para vendoskate@hotmail.com. Barbada, hein? Vendo o skate, arroba hotmail.com. Troca? Tem não, uma ele quer din-din, ele quer din-din. Mariola do Maranhão. Não, acho que agora ele não vai querer, ele vai querer não o din-din. Tá aceitando? O bagulho, olha, o bagulho que... pra ele só à vista. Olha que a galera ali do Marinha gosta da Mariola do Maranhão, hein? Boa tarde, garotos. Meu nome é Sheila. Sheila, amiga! Estou vendendo um veículo. Gostaria da ajuda de vocês para divulgá-lo. É um Fox. Ano 2008, modelo 2009, na cor vermelha, duas portas, é flex e com apenas 15 mil quilômetros. Pô, você tem que usar o seu carro vermelho no dia de hoje. Ela mandou foto do carro, é atravessar bem atravessar um lençol branco. Deixei minha Ferrari em casa. Pô, Cajezinho, hoje é dia de usar carro vermelho. Eu comprei cara. Uma amarela, cara. A Ferrari... Bom, esse carro tem 15 mil quilômetros, é flex, duas portas e é usado apenas para passeio. Sou a única dona. Direção hidráulica, pacote Trend, trave e vidros elétricos, película nos vidros, alarme interface, pam, pam, pum, pum, pum, pum, R$27 mil. É um ótimo carro e estou me desfazendo dele para concluir a faculdade. Obrigada, Sheila. Ela vende o Fox no e-mail, vendo Fox novinho, @gmail.com. A Sheila do Fox. Vendo Fox novinho, @gmail.com. Lembrando que você, Almir, antes de faturar contigo, você pode passar na Maxim Peugeot, pode, e escolher o seu Peugeot. Faça como o KG e vá lá buscar um Peugeot novinho na Maxim. É, tá, é. Vai daí, Marcola. O KG gostou tanto de ter um rádio que ontem de noite estava ligado o rádio do carro dele lá no estacionamento. Esqueceu de desligar. Deixa ligado lá. Mas tu fala... Vamos aproveitar esse rádio agora. Se tu fala com o carro, o rádio responde, né? Não, ele me deixou aqui, quieto. Aqui. Nunca teve, agora não te... E aí, Omirzinho? Tamo faturando, né, querido? Vamos trazer mais produto de qualidade, aquele produto que você pode confiar. Você diferenciado, né? Um produto diferenciado. É um produto diferenciado aqui na sua... Desclassificados, né? No seu desclassificado do Almir. Troco um seguro conjunto à prova de fogo. Como? Você que gosta de mexer com fogo? Certo. Junto à prova de fogo, seguro que isso, impossível. É um composto de luva, colete, calça e máscara antifogo. Oh, legal. Qual é o material desse conjunto? É todo de coisa de ferro, coisa bem protegida mesmo. Legal. Protegida mesmo. Tô trocando todo esse conjunto por enxerto de pele. Nas mãos, toques, pernas e cabeça. Tratar com ala dos queimados, @hospitaldasdores.com.br. Tá aceitando. E tem também aqui um excelente ponto comercial na Avenida Cristiano Fischer. Vocês conhecem? Cristiano Fischer em Porto Alegre. Cristiano Fischer em Porto Alegre, esquina com a Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Cristiano Fischer também. Com a Ipiranga, ali tem um posto de as gasolina. As duas avenidas no mesmo ponto, na esquina ali e tal, você pode tratar no e-mail malabarista@sinaleira.com.br. Baita ponto que o Rodrigo Silva Nascimento mandou pra nós. Tá bom, amizinho, é show do intervalo, a gente volta aí em seguida com o Pretinho Básico, que tem Bola nas Costas e também tem Bote a Boca. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo pela internet. Muito obrigado a você que nos escuta pela web, também pelo iPhone. Se você tem iPhone e ainda não sabe que a Atlântida tá no iPhone, a Atlântida tá no iPhone. Você pode baixar o aplicativo entrando na App Store do seu iPhone. Você que tem uma continha lá no iTunes, entra na App Store e baixa o aplicativo da Atlântida pro seu iPhone para ouvir a nossa programação na internet. A Atlântida tem radinho de pilha. É verdade, amigo. Inacreditável, cara. Teu celular é a pilha, cara. Ontem eu tava no Na Brasa com Pedro Esmanioto. Pô, tá gigante, hein, mano? Pedrão, tava gigante. Perguntaram um monte de ti lá. É. Borsato, todo mundo. Nunca mais fui. O Fetter, o Fetter, o Alexandre e tal. Aí a gente conversando sobre ouvintes que ouvem fora do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E eu falei pro Pedro, pois é, muito limitado, muito pouco, muito pouco, muito pouco. Falando pro Pedro, né? Aí passa um cara, Biangers, sou lá do Ceará, ouço pela internet. Na Brasa, na hora, sim, cara. Legal, muito bom, amor. Cara, muito bom. Ô, doutor Alceu! É, babamento! Vamos trabalhar um pouquinho aí, doutor Alceu, então. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. O senhor tá tranquilo, doutor Alceu? Doutor Peter, eu tô tranquilo e o Colorado é bi, doutor Peter. O senhor comeu um grossazinho aí agora, doutor Alceu? Mas credo, doutor. Uma cheirinho média, bom comer, é bom isso aí? Média luna. Cara, eu quero dar um toque que a média luna que mandaram, é um troço de louco, né? É a botica de doce argentino. Eu comi uma pequenininha, não comi uma média não. Explica, Castelhano, a diferença da média luna para o croissant. Cara, o croissant, ele é feito à base de lance de pastas misturadas com doce, enquanto já a média luna é sucesso total. O croissant é o nome disso aqui em francês, média luna é o nome argentino, é a mesma coisa. Claro, é uma meia luna. Um é que na verdade tudo é argentino, né, cara? É um lance que vem às vezes. O paladar de tigre de vocês. França é argentina, né? A França é nossa. Aí, tava no Bela Rio lá, Castelhano. Cara, tive que ir, né? Acompanhando uma delegação de argentinos que tava lá, eu com a prima do Guinhaçu. O pai do Guinhaçu também. Tava o pai do Guinhaçu. A prima do Guinhaçu. É muito parecida com ele, de né? De corpo é feia, cara. Mas de rosto, cara. E a louca morde, né, meu? Cara, é mordedora, bicho. Mordedora. Ela é assim, tem aquele mesmo sorriso do Biquininho azul. E o cabelinho igual também? Cabelo também, agora também. O cabelo moicano. Cabelo moicano, começa na testa e termina no sombro. Né? A Tracy tinha um cabelo mesmo. Assim, não tinha cabelo, né? Não tinha, era careca. Tracy era careca, né, cara? Porque era o lance Tracy Chapman, tá? Mas, cara, mandaram um beijo pra prima do Guinha. E agora tem o clássico, né, doutor Peter? Internacional, né? Inter com Inter, não é? Não tem nada disso, doutor Ocel. É um torneio que começa no dia 8 e vai até o dia 18. De quando, doutor Pedro? De dezembro. Essas porcarias que elas vão tirar os tranca-rua lá da Arábia. Um time da Arábia, um dos Estados Unidos. Dá pra gente começar a conversar sobre minhas férias em dezembro? Mas olha aqui, ó, Porã, tem uma coisa óbvia que a história vai registrar. Tal qual o Inter hoje é bida Libertadores como o Grêmio e também campeão do mundo como o Grêmio, vai ser vice do mundo como o Grêmio. Eu também acho. O Inter não ganha isso. Da Inter de Milão de novo. Ainda mais que o time da Inter de Milão é completamente diferente. Né? É uma coisa impressionante as duas histórias, com exceção da segunda divisão. É verdade, Pio, eu tô contigo. Mas o dia 19 de dezembro vai nos dizer se isso ocorreu. Vamos aguardar. É lá em Santa Catarina, o Avaí perdeu, portanto. Mas se classificou. É isso aí. Tá fazendo história. O Leão da Ilha, doutor Pedro. Muito bom, fico muito feliz pelo Avaí. Por que que o Grêmio não trouxe o Marquinho, cara? Porque ele trouxe o Ferdinando, cara. Eu trouxe o Silas. Todo o Avaí, só não trouxe o Marquinho. Trouxe o Silas, o William, o Ferdinando, cara. O Wesley, aquele Marquinho, cara. O que joga é o Ferdinando. O Wesley já foi embora. Mas também como é bom o Silas. É que tem que terminar com o Wilson, né, cara? E agora vem os engenheiros do Avaí pra fazer a nossa arena, né? Não, graças a Deus não, doutor. Não, parece que não vem mais, parece que não. Também era isso, doutor Alceu. Era aí pro doutor Peter. O que o senhor fez ontem à noite, doutor Alceu? Mas não posso contar, doutor. Opa, como não? Não vou me entregar pra Deus, mas a Deus já tá na África, doutor. Já voltou, doutor Pedro. Tá me complicando a vida, doutor. Voltou só agora, né? Achou coisas que tu fez aí nesse. Eu tô apaixonado. Achou umas embalagens vazias lá, Você sabe que eu conheço, tem um amigo meu gremista que durante o jogo do Inter foi pras meninas. Pra também ter o prazer de dizer, depois do jogo, quem vem são os colorados. Até nisso eles vão me imitar. É verdade. Era isso, doutor Pedro. Diz que os números da televisão ontem foram engraçados com relação a esse do Grêmio não tá vendo o jogo, né? Porque começou com um ibope número tal lá, né? Aí diz que no intervalo ele começa a subir, assim, uns 5 pontos. Aí depois ele subiu pra. O ibope que mostra 13, o secador. 15 pontos. É, o ibope do secador. O ibope do secador. Aí começa aquele ali. Aí, exatamente no momento do gol do Juliano, cai pra 11. Ô, meu, quero mandar um grande abraço pros colegas profissionais da TV Com. Ontem eu assisti a TV Com das 4 da tarde às 21h45, hora que eu saí de casa pra ir pro Beira Rio. E a TV Com deu um show de cobertura, cara. Os profissionais, nossos colegas, com orgulho, eu encho a boca pra dizer, nossos colegas da TV Com deram um banho de cobertura ontem neste momento mágico que vive o torcedor e vive o Esporte Clube Internacional. Vamos daí, ô Porazinho! Vamos pro valo! Tem um valo aqui. Aqui do lado da minha casa, aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico, bota a boca. Yeah! Vamos ver, Porazinho. Olá, PBs. O meu nome é Jéssica Machado. Estou aqui para botar a boca na empresa de ônibus Vicasa. Bocão. Eu sou técnica em enfermagem, trabalho no Hospital Nossa Senhora das Graças em Canoas. Na emergência, no turno da tarde, eu e os demais colegas residimos em Gravataí e dependemos da linha de ônibus Cachoeirinha Canoas, da empresa Vicasa. O que acontece é que várias vezes o ônibus que pegamos... não passa ou então estraga no caminho e a empresa não tem outro para substituir. Sendo assim, acabamos nos atrasando para o trabalho, sem falar na precariedade dos ônibus que na placa de troco máximo ainda tem a cifra do tempo do cruzeiro. Que isso, mano? Brincadeira, a empresa está ciente de nossa insatisfação e não toma nenhuma medida. Bom, era isso, desde já obrigado e espero que este problema seja resolvido. Beijos da Jéssica da Rosa Machado. Empresa Vicasa aí pode se manifestar. Com a palavra, a empresa Vicasa. Ô, meu, desculpa voltar no assunto, mas é que a gente vai falando, as coisas, as imagens vão surgindo e a ficha vai caindo e tal. Eu queria falar do Bautista, cara. Ati, não sei se vocês viram, repararam no hino diante de esportiva do Bautista, enquanto tocava o hino, a banda da Brigada tocava o hino nacional. São jogadores perfilados dos dois times e ele saiu do perfil e foi aquecer. É, não, foi desrespeito, desrespeito total. Desagradável, cara. Nacional brasileiro ou mexicano? No não, brasileiro. Total desrespeito, não. Desrespeito total. Bautista. E o que bateu, o time do México, cara, coisa lamentável. Vai daí então, meu compadre. Uma noite depois de anos de casados, o casal tá na cama quando a mulher sente que o nego velho começa a acariciá-la. Opa! Como não fazia muito tempo. Vai rolar. Ela começou no pescoço, desceu pelo dorso, até as nádegas, voltou o pescoço, nos ombrinhos, nos seios e parou na barriga, colocou a mão na parte interna do braço esquerdo, passou no seio, na nádega, na perna esquerda até o pé, subiu na parte interna da coxa, parou bem em cima da perna, fez a mesma coisa que na parte direita, de repente vira de costas, não fala uma palavra e a mulher dele disse carinhosamente: nego velho, tava maravilhoso, por que parou? Você já encontrei o controle, querido. Pô, nego velho. Tava percurado, já perderam, queria ver os gols. Ei, tu! Pérolas do Enem. Oba! Boa. O crepúsculo é a parte que envolve a cabeça do pênis. Opa! Grande abraço aí. Isso aí é prepúcio, né, cara? Essa pele é removida na religião judaica através da circunnavegação. Deus, que horror. A AIDS é transmitida pelo mosquito Aedes egípcio. É, méritos pra relação que ele, né? É, AIDS egípcio. Claro. Explique a palavra proparoxítona. Proparoxítona é toda palavra que começa com P e termina com A. Proparoxítona. Para. É, Diretas Já foi uma campanha contra as curvas das estradas. Diretas Já. Retas Já. Os gregos eram um povo muito rico, mas que tinham muita dificuldade de comunicação, porque já naquela época ninguém entendia grego. Os patos, por estarem na água, são chamados de aquários. Os répteis são pequenos animais que se dissolvem na água. Os répteis. A lenda é a narração de uma história que nunca aconteceu e as pessoas acreditam. O mal de Alzheimer é o nome da matança do general Alzheimer na Segunda Grande Guerra. Ai, a Carla Acofornari mandou pra gente. Boa, aqui. Carla Fornari. Abraço, a mais nova participante hard do programa, é né? Mesmo, participa. Ela participa, quer ser produtora do Pretinho. É verdade. É mesmo. Aí, não é muito difícil. Não é nada difícil. Âncora e produtora, aliás, são duas funções bem barbadas no programa. Qualquer mongo consegue. Qualquer mongo pode conseguir fazer. E aí, Cajezinho? Vida de merda. Bom, hoje é um dia de vida de merda especial. Vida de merda. De merda. O cara que caiu no arroz de louro. Hoje uma velhinha me proibiu de entrar no banheiro feminino, me chamando de tarado. Eu sou mulher. Eita. Hoje minha mãe chegou em casa me dando uma surra e brigando comigo, dizendo que eu só lhe dava desgosto, pois estava grávida. Falei com ela, dizendo que não estava grávida. E depois de muito bate-boca, fiz um teste caseiro que deu negativo. Ah. Ela me olhou perplexa e disse: mas então por que tu tá tão gorda? Verdade. Hoje falei ao meu namorado que iria à faculdade, como todos os dias. Não teve aula e resolvi visitá-lo, fazendo uma surpresa. Ai, não faça isso. Surpresa tive eu, quando eu o ouvi beijando o meu primo. Verdade. Era um rico de um primo. Hoje descobri que minha esposa estava grávida. Ai. Fiz vasectomia há 3 anos. Mas é possível, né? Foi mas é raro, porque né? Porque a minha mulher branca, me manda. É possível. Manda o... Marco! Pra Marco! Mim, o... Que bom que tu veio, Marco. Planejamento, né? Pra turma 802 do Colégio 1º de Maio, Juliano de Farroupilha. Juliano! Cada vez que eu ouço o Marcos Piangers imitando o vô Hugo, cara. Marco! Marco! Eu fico tentando imaginar a cena do vô Hugo. Que alegre que eu tô. Olha. Eu tô muito alegre. Marco! Que bom que tu veio. Quantos anos tu tá, Volgo? Ele tem 96 anos. Ah, mas aí, como é que ele fala pra ti? Infelizmente chegamos até aqui, né, Marco? Meu avô, se tivesse um botãozinho, ele apertava e morria. É que esses caras mais velhos, cara, eles têm um troço bárbaro, que é tipo assim, ó, tá tudo atrapalhando, tá tudo enchendo o saco, né? Aí aquela coisa carinhosa deles é agressiva, assim. Aí chega, tu encontra ele, ele olha assim, mas aí, ó, bombado? O que tá batendo aqui? Aí eu falo, não, eu vim lhe visitar, aí ele dá um abraço, mas é uma bostada. Mas aí te abraça, te beija. Pô, tá, cara, é que a vida é cruel, né, cara? Pô, o cara chega no ápice, na flor da idade ali, pá, daí começa a decrescer, cair, o corpo cai, a cabeça já não... Cansa. Mara Quintana escrevia, a gente tem que nascer velhinho, meio doente, pra ir melhorando. É o Benjamin Button, né? Isso mesmo. Não, e quando a gente tem a vigorosidade juvenil, física, a gente não tem dinheiro, né, muito pra aproveitar e tal. Depois a gente tem dinheiro, mas não tem tempo. É a perfeição da vida. Porque a gente tá trabalhando e tá com a mulher já, e depois a gente fica... Tempo, dinheiro, eu poderia agora aplicar aqui a teoria da necessidade do exercício físico, Marcos Pianjas, para preparar a velhice, claro. Se não morrer antes fazendo exercício. É bom, ué. Há o risco. Vocês podem me ajudar aqui, nas pérolas do Enem ali, que foram apresentadas agora, sim, tem uma frase aqui que eu não... Eu não consigo. Frases, as pérolas do Enem que o Pianjas leu agora. Tem uma aqui que a minha ignorância, pelo menos, me diz que está correta. A lenda é a narração de uma história que nunca aconteceu e as pessoas acreditam. Não tem nada de absurdo. Tá certo? A lenda é a narração de uma história, certo? Tá, a lenda, certo? Lenda, as pessoas não acreditam, né? Acreditam. O negrinho do Pastorei. É a mula sem cabeça. A mula sem cabeça. É lenda? É lenda, e as pessoas acreditam. Tem muita gente que acredita. Não, as pessoas acreditam que seja uma lenda. Sim. Ou seja, a história não existiu. Negrinho do Pastorei. E também a história do Curupira. É a história do Curupira, né, Magneta? E eu já vi o Curupira. E por isso ela faz sentido. Só faz gol de calcanhar. E por isso a lenda faz sentido. Mas a discussão é pertinente. É, ela é narrada e as pessoas acreditam, por isso ela existe. É verdade. Claro. Pô, brilhante, é. Mr. Pia. Na verdade, tu não precisa de ajuda, tu nos presta ajuda, né? Tu sabe disso, né? A tua humildade não permite, né? Mas tu sabe que tu nos presta ajuda, né? Então, da mesma forma, o crepúsculo é a parte que envolve a cabeça do pênis. Pode virar lenda, isso. É verdade. Ah, tem um trote do Geiso aqui, cara. O Geiso vai querer aprender a fazer sushi. Olha! Aí ele ligou para um importante sushi man da cidade, nosso querido amigo Fernando. E o Fernando... aliás, não foi caiu só o Fernando, mas tem duas gurias antes do Fernando, caiu como um peixinho cru. Vamos ouvir aqui então o trote do Geiso pra fechar este Pretinho Básico aqui na Atlântida nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria com o Pretinho Básico. Estamos com Coca-Cola, abra a felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E Lojas Colombo, você pode, você merece. Nós estaremos de volta logo mais às 6 da tarde. Até muito lá legal. Tem ainda o Barracão e as mais pedidas da Atlântida. Segura a onda aí do trote. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso quer ter aula de sushi man. Como é que boa tarde? Aqui é o Geiso, tá lá? Oi? É o Geiso? Sim. Eu gostaria de, tipo, aprender a fazer sushi, tá lá? Aham. É com vocês? Sim. Então tá, meu. Tipo, se eu gostaria de, tipo, eu trabalho no bar da Dona Rosa, tá lá? Aham. Tipo, no acertório, meu. Não sei se a senhora conhece, meu. Não. Não conhece. Então, tipo, tá lá, tipo, senhora, falta algumas opções, tá lá? Tipo, no cardápio, meu. Aham. Eu gostaria de aprender a fazer um sushi, tá lá? Pra vender, tá lá? Ah, tu quer fazer o curso? Sim, meu, curso. Tu quer fazer o módulo 1? Quero fazer um módulo, tá lá? Tipo, de qual eu saia, tipo, cortando peixes, tá lá? Aham. Qual o teu nome? Geiso. Geison. Geiso, CN, tá lá? Tá. Eu gosto só de sanar algumas dúvidas, tá lá? Não, não me passaram. Não, eu gostaria, tá? Ah, tá, pode tirar. Ah, então tá, meu. Tipo assim, ó, eu vi um cara, meu, o cara, tipo, pega o sushi com a mão, meu. Isso. Não, meu, mas eu tenho uma mania, tá lá, de tipo, horrível, tá lá, de colocar tipo, a mão assim, nas partes, assim. Tipo, essa mania eu não posso mais ser, né, meu? Sim. Tipo, é uma falta de educação, né, meu? Tipo, o cara bota a mão, sushi, tá lá? Pois é. Eu gostaria de, tipo, assim, ó, como é que eu poderia aprender, tá ligado? Tipo, pegar arroz e aquele negócio laranjinha, tá ligado? Tipo, é, junção, tem que colocar o sushi na esteira. Sushi, ele malha, meu? Não, tudo bom. Não, outras dúvidas, tá ligado? Tipo, quanto tempo demora, tá ligado? Pro cara conseguir aprender, tá ligado? A fazer sushi, tá ligado? Demora umas 6 horas. 6 horas, meu? Isso. É a duração do curso. Uou! Mas quanto custa, meu? É 140. Uou! 140, meu? 6 horas, salário? Sim, mas o senhor leva 80 peças pra casa, fora o almoço. Então tá, meu. Xis, meu, quem é que vai me dar aula? É tu, meu? Não, é o Sushi Man. O Sushi Man não tá aí, né, meu? Tá. Tá aí, meu? Aham. Pode falar com ele, meu. Tá bom. Beleza. Tchau. Fernando. Alô? Sushi Man, meu? Ah, com quem eu falo? Aqui é Geiso, salado. Desculpa, pode repetir o nome que eu não entendi? Geiso. Geiso. Isso. Muito bom. O senhor é Sushi Man, meu? Muito bom. Muito bom. Senhor. Sushi Man. Tipo, senhor, eu gostaria de saber se tá lá. Tipo, tem uma mania, tá lá. Que é horrível, tá lá. Tipo, de botar a mão, tá lá. Tipo, nas partes, tá lá. E o sushi manuseia, né, meu? Isso tem problema, meu. Olha, cara, mas tem que manter bem as mãos muito, muito bem limpas, é verdade. Porque, tipo, tá lá, tipo, pode ser impureza, né, meu? Não, não, isso aí sushi não. Sushi de pelo não, né, meu? Não, não, não, isso aí é impossível. Uma coisa horrível, né, meu? Ô, meu, vem cá, o senhor já fez, tipo, tá lá, sushi pros caras do pretinho ali, meu? Do pretinho, já trabalhei, já fiz. Alguns deles já comeram, sim. O Peter já comeu. Meu, porque esse barro, cara, tá lá. Tipo, eu gostaria que tu fizesse um xixi, tá ligado? Tipo, pro Geiso e pro Fetter, tá ligado? Porque aqui quem tá falando, meu, é o Duda, meu. Valeu, valeu, um abraço. Qual é teu nome? É, Fernando, um abraço. Valeu, Fernandão, um abraço, meu. Até mais, já. Tu tá, meu, valeu, meu. Show de bola, voltamos às 6, 2 da tarde.